Salvador, muito boa noite, com 2-1-2. Aproximação final, pistão 0, Campo Avesso. Gol 1-8-1-2, boa noite, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-1-1, 0 grau, 07 nós. Livre pouso, pistão 0, gol 1-8-1-2. Roda 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Pulpa, transição Caju. Sobre o Zulu, posição após Caju, após direto João Pessoa. O transponder é 5571, no controle 1, 2-0, decimal 8. 2-0. 8. 3-7-0 autorizado, decolador 1-0 curva esquerda. Pulpa, Caju, DCT, João Pessoa. 5571-208. Sai da Pulca, Jamo, após Caju e após João Pessoa. Ah, então tá. Cortejou Jamo. Pulca, Jamo, Caju, DCT, João Pessoa. Cima, tá 3520. Protegimento correto, né? Ponto de pronto para o feedback de acionamento. Ah. Solo 1-1, direita, solo 1-2, 1-9, boa noite. 1-2-1-9, gol 1-8-1-2. 1-9-2, chamei Recife, 1-2-6-8-5, alternativa 1-2-5, decimal 4-5. Arela 2-6, decimal 8-5. Solo bateria 2228 para o táxi com 56 a bordo. 5 horas, sauda. 3520, desconsidere e mantenha a posição, aguarde para o posto. 520, desconsidere a autorização, mantenha a posição, aguarde para o push. Mantendo. 2228, por gentileza, poderia confirmar que o B autonomia alternativa? Afirmativo, senhor. 5:30, 5 horas, Salvador. 5:30, 5 horas, Salvador. Copiado, passaria do 2228, táxi aprovado, parte 3, corte principal, Índia, ponto de espera, pista no 0. Quem legal no 0, no 5. Ponto de espera, quando pronto, Schmitor, vindo no 8, decimal 95, passaria do 2228, tem um bom voo. Gente, livre táxi, com as feras do 295. Obrigado, senhor. Bom trabalho. Paulo, boa noite. Boa noite, somos dois, de volta, escuta. Boa noite, conosco no 2, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador neste pátio, gol 1-8-1-2. Alfa, Kilo, até o pátio 3, gol 1-8-1-2. Portanto, 3520, coordenação com a equipe de solo, após a passagem da TR da passarela A, cauda em direção ao ponto de espera, você tem livre posicionamento no portão 3, chama em pronto para o táxi. Sim, 3520. Salvador, boa noite, passarela 2228, passarela pronto. Passarela 2228, boa noite, autorizada a linha muito decolagem, pista na 0, 21, 00 graus, 079. A linha fora 2228. Dois, dois, dois, oito, decolado, usando a meia, controle 1-20, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, até a volta. Controle Salvador, boa noite, passarela 2228. Passarela 2228, contato radar, se manteja o 180 na saída Arba 1. 80 na Arba 1. 173, boa noite. Informação em curso Delta. Guarulhos tem um 360 já aprovado. Por gentileza, prepare Delta da morte. Verbal de minuto cópia. Conquista, senhor. Foi a Lefa aguardando a conquista. Lefa aguardando, obrigado. 133, 2 horas e 15, Maceió. Maceió copiado, 3520, táxi aprovado à direita até o ponto de espera, pista no 0, Senegal no 0, no 5. No ponto de espera, quando pronto, chumitou Rio no noite, decimal no 5, 3520, tem um bom voo. Grato, senhor, está 3520. Uno, 173, ponto para cópia. Voo 1173 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para Zulu no 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa posição Mótiva. A pista em uso 10, primeira curva à direita. Transponder 5002, frequência do controle em Salvador, 120, decimal 8, gol 1173. 1173 da Gol, nível 360, autorizando Guarulhos, na saída da El, após Leda e após Mótiva. Decola da 10, curva à direita, 50, vai estar na 5002, e o ponto de direção 208. Correto, corrigimento, Gol 1173, portão 9, chame pushback, acionamento. Chamará. Espera da 1-0, tá 3520. 520, Então 3520, decolado 2-1, controle 1-20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Grande Salvador, boa noite. UTAN 3520. Boa noite, contato radar, sobre a via saída Puca para o nível 370. Via Puca 370. faz direto destino. Confirma 2228, Felipe? Autorizado direto destino. Muito obrigado, 2228. Voando com a pista. Boa noite, voo 9434, linha de cidade alta para confirmar. Passo 34, boa noite. Confins, eu tenho 400. Já aprovado, Delta confere. O senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia, eu vou 9434. Voo 9434, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot. Via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 400. Saída Arbor 1 após Elefa. Após Elefa, direto posição Nítigo, pista em uso 10, primeira curva à direita, transponder 5576, frequência do controle 120.8, voo 9434. Autorizado para Sierra Bravo Charlie Fox, conforme a rota do plano de voo, nível 400, decolando a pista 10, com curva à direita na Arbor 1, voo Elefa, depois Nítigo. 5576, transponder 120, decimal 8, o controle, voo 9434, portão 10. Correto, cotejamento, voo 9434, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaram para o pushback acionamento 6520, chama o centro Recife em 12645. É, poderia repetir a frequência? 6520, Recife em 12685, alternando 2645. 12685 a primária, né? Sim. Obrigado. 8138 no 67. Recebeu o resto da mensagem, 3896. São 3896, acione identificação, via chegada Mari, deixa para o nível 050, ajuste no 015. 050, 0015, ajuste, são 3896. Pode utilizar a qual que é a via para você receber? 3896, autorizada, prefere, 2300. Afirmativo, estava voando agora o 366, graças a 3296. Na saída 2228, chame o centro Recife em 1260, alterna 1288. 260-288, bom dia, 2228, obrigado. Afirma, Gol 9434. Livre, chame táxi, Gol 9434. 10, chama na táxi, 9434. do Salvador, bom dia, voo 561. Voo 561, informação em curso é a Delta para o Galeão, eu já tenho o nível 360 aprovado. Prepare Dael, Leda, Irumi e aguarde um minuto cópia no 561. A escuta, obrigado. Voo 9434 para instrução de táxi, 139 a bordo, 2 horas e 45 minutos de autonomia, alternativa o Galeão. Galeão, por gentileza, autonomia, 2h45. Afirma o voo 9434. 2h45, copiado. Voo 9434, táxi aprovado via pátio principal e Índia. Até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. O 9434, tem um bom voo. Autorizado, pátio principal, Índia. Ponto de espera da 1 no 0, 1 no 8, 95, ajustado no 0 no 5, bom trabalho, igual 9434. Voo 1561, pronto para cópia. Ano 561 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via por novembro 857 até Moussu, nível de voo 360, saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi, pista em uso no 0, primeira curva à direita, transponder 5020, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8, gol 1561. Autorizado Galeão, 6-0, roda do plano, decola da 10, Dael Leda Irumi, curva na direita, transporte 5020, e o controle 1208, gol 1561. Correto, cotejamento, gol 1561, portão 4, chame pronto para o puxo de acionamento. Salvador, boa noite, voo 9434, aproximando ponto espera da 1-0, pronto. Voo 9434, boa noite, autorizado alinhamento e decolagem, pista na 0, vento 1-0-0 graus, 0,612 nós. Autorizado alinhamento e decolagem, 1-0, voo 9434. 9434, decolado 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 208. O TAM 38 Europeia, poderia confirmar, está autorizado o procedimento? Ativo, TAM 38 no meio, autorizado, final da RENAVE, reporte estabilizada. Passando estabilizada, TAM 38 no meio. Controle Gol 9434. Gol 9434, contato radar na decolagem, suplotaram no voo 4001. Após 2000 pés, autorizado a Progelé. Cruzar 2000, tá. Quadra da EFO, Gol 9434. Estabilizado na RENAVE, na 3816. 3816, complete final do procedimento, chame torre em 198, decimal 95. 3895, bom dia. Bom dia, continue a aproximação, reporte passando servidor 372. Faltará passando 372, tá? 4-3-4. Poderia coordenar alguma prova à esquerda? Pode coordenação o voo 9434. Aguardando. Oi, Salvador, tá 38, tô no meio, passando 372. Pouso autorizado na 0, vento 1, 00 graus, 062 de nós. Autorizado, pouso 1, 0, tá 38, no meio. Tornando 434, chame o centro Recife em 1260, alterno 1288, solicite o mesmo. 260-288. Oito no meia, solo aos 51, direita, solo 1219. Direita 1219. Solo Salvador, bom dia, tá 38 1 no meia, segurando a face. Bom dia, tá 38 no meia, autorizado Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para 03, tá 38 no meia. são 9 agora? Contrário, puxa daqui para lá. Dave, chame táxi, gol 173, porta 9. Ok, chamando táxi, gol 173. Bom dia, TAN 3601, por gentileza, qual vai ser a saída para Congonhas? Para Congonhas, eu imagino que a primeira via para o Zulu no zero será da El e da Morte, senhor. Obrigado. Bono 561 no aguarde aproximadamente 3 minutos para o posto. Ativou 1173, estamos com 188 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando Galeão. 188, 4 e 10, Galeão copiado. O 1173 tem táxi aprovado via faixa principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 015. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95, gol 1173, tem um bom voo. E a parte Índia, quando pronto, 2, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Muito obrigado, boa noite. Bom dia, senhor. Solo, boa, gol. Boa. É o gol 18-11. Realização, Alegre. Boa noite, 1-1. Bom, para Sierra, Bravo, Papa Alfa. Eu tenho 340 aprovado, informação em curso é a Delta. Prepare, por gentileza, Arbor 1, após Elefa, direto Nietzsche, Berguardi 1, Papa. Uno Elefa, após direto Nítibo. Arbor Elefa, Nítibo, obrigado. No coordenação Fruto Solo, após a passagem do 37 da companhia Acaldo em direção Ponto de Espera, se tem nível de posicionamento do 4, chame pronto do táxi, gol no 561. Ok, em coordenação, após a passagem da aeronave, está nível de chamar táxi no 561. 18111, pronto para Corbe? Prossiga. Voo 1811, autorizado para Sierra Bravo, Papa Alfa, via Upper Zulu 21 até Serra Charlie Bravo, após a Papa Alfa 310 até Charlie Tango Bravo, após autorizado conforme a rota do plano de voo, nível de voo 340. Saída Arbor 1, após Elefa, após direto posição Nitibu, pista em uso no zero, primeira curva à direita, transponder 5031, no frequência do controle Salvador, 120.8, gol 1811. Autorizado aí o 340 conforme, peso Lu 21 até Sorocaba, após operar Alfa 310 Curitiba, Arbor 1, Elefa, Nitibu direto após. Segunda 10, com de curva à direita, 5031208, gol 1811. Procedimento correto, gol no 8 no 1. No pátio 3, chame pronto para o puxo do agachamento. Chama aí. No 73, boa noite. Autorizado alinhamento e decolagem, pista no 0. Vento 090 graus, 062 a nós. Autorizado alinhar, pista no 0, gol no 0, 1 1 7. Gol no 1 3, alinhamento e decolagem autorizados. Ok, a rocinha e decola. Muito obrigado, senhor. Passando Whisky Yankee Uniforme, acione identificação, via chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 015. 4 mil pés, 015, ajuste, Whisky Yankee Uniforme. Uno 173, decolar 202, controle 120, decimal 8, mau voo. 208, muito obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1173, decola cruzando 1100 pés. Uno 173, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL, após 2000 pés, autorizando para 2000 pés. Gente, 360, saída da EL, confirmando após 2000, qual voo? O PES autorizado liga. Ah, pode ser o mesmo. Estamos com fundo 64, a porta. Estou dando conta. 64, 1320, confins copiado. Bono 561, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame Torrino Noite, decimal 95, Bono 561, tem um bom voo. Ok, até a ponte espera, 2 lá, 2, 9, 5, gol, 1, 5, 1. Autorizado alinhamento e decolagem, pista no 0, vento 1, 00 graus, 109. A linha de cola da Onda Zero, boa 5. Tango Whisky anti-uniforme, autorizado a descida para 2.500 pés, ajuste 1015, autorizado para o final do RNAV, voando na Proto Tiago 367. Autorizado a descer para 2.000 pés, autorizado o RNAV. Autorizado a descida para 2.500 pés, o Whisky anti-uniforme. Puxa, 2.500 pés. Solo Salvador, bom dia, Gon 401, nível 380 para Curitiba, autorização. Gon 9401, bom dia, eu tenho uma notícia para o senhor. A princípio, o horário que o senhor vai chegar em Curitiba, Curitiba vai estar fechado, senhor. A saída é pedido que o senhor entre em contato com o mesmo. Ah, tá legal então, obrigado. Você tem até que horário de Curitiba está fechado ou não? Infelizmente não. Ok, obrigado. No 561, no decolado 06.